Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália. Hoje é quarta-feira, estamos a 3 de novembro de 2010 e estamos a dar início então a mais um Musicália aqui às quartas-feiras. E como hoje não havia de exceção, falamos de artistas ou bandas. Ora, no mês de novembro, a Rádio Internet leva a cabo o mês da música portuguesa. E, portanto, as próximas 4 edições do Musicália serão sobre, lá está, às quartas-feiras, serão sobre artistas portugueses. Vamos ter hoje aqui o GNR, vamos hoje falar sobre eles. A banda que foi fundada por Vitor Ruas, Alexandre Soares e pelo Mano Zé. Nasceram numa garagem de Francos, portanto, aqui bem no centro do Porto, no ano de 1980. A banda passou por várias polémicas e também por várias formações, mas acabaria por se começar a fixar em termos de membros a partir de meados da década de 90. Um deles esteve quase desde o início e desde então ficou, e é aliás o que mais se caracteriza. Estou a falar, claro está, do vocalista Rui Reininho. Não esquecemos que antes era Alexandre Soares, que para além de guitarrista, também dava voz às músicas do GNR. Como por exemplo, à música CAE, que é a primeira gravada por eles, e é aquela que vamos ouvir para iniciar então esta emissão. O GNR, que foram uma banda sempre ligada às suas origens, portanto, à cidade do Porto, e também por isso acabaram por ganhar muito o carinho dos portuenses. Assim que, quando há festa com GNR, acho que esta é a única GNR que é sempre bem-vinda. Embora, neste caso, a sigla não quer dizer Guarda Nacional Republicana, mas sim Grupo Novo Rock. Ora, dizia então que vamos começar a emissão com Portugal na CEE. Mas vamos também ouvir um dos temas mais carismáticos da banda e que mais deu que falar na altura. Fez muito sucesso, sobretudo na década de 90. A música dá pelo nome de Um Mosquito. Aliás, não só a música, como também o trabalho que lançaram. Vamos então escutar estas duas músicas para abrir a emissão de hoje. Daqui a pouco vou falar então na formação atual e nos nomes que já passaram por estes GNR. Ao todo, 10. Vamos então ficar com Portugal na CEE e o Mosquito, para ouvir agora no Musicália. Be Atualmente composta por Rui Ririnho, vocalista, Jorge Romão no baixo e Tali César Machado no baixo e na guitarra. Mas já conheceram outras diversas formações. Também por aqui passaram, aliás, António Mão de Ferro, guitarra, Luís Mão de Ferro era alcunha, Alexandre Soares, que foi não só guitarrista também, como primeiro vocalista. Aquela música que ouviam de Portugal na CEE foi precisamente a música de abertura, aliás, foi precisamente uma das músicas interpretadas por Alexandre Soares. Vítor Rua, que depois também acabou por sair, era baixista. Manuzé, baixo. Miguel Megre, no teclado. Zezé Garcia, na guitarra. E Luís Costa, também na guitarra. Voz, só houveram duas. A de Alexandre Soares e depois a de Rui Reininho, que, após o início da banda, acabou por integrar este mesmo grupo. O grupo que foi composto, portanto, por três membros, aliás, foram mesmo precisamente estes, foi mesmo este o número de membros que fundou, foram mesmo estes três, foi mesmo este o número de fundadores dos GNR. Os GNR foram formados então por Vítor Ruas, Mano Zé e por Alexandre Soares. Este último era vocalista, como aliás disse. Vamos agora ver mais dois temas. O primeiro que vamos escutar dá pelo nome de A Última Vaga. Depois de escutarmos o peculiar tema Mosquito, que muito sucesso fez nas décadas de 80 e 90, vamos escutar então A Última Vaga, um tema mais sério dos GNR. Depois vamos ficar com um tema que certamente agradará a muita gente ouvir, quanto mais não seja pelo nome. Sexta-feira. É como se chama a música que vai fechar a segunda seleção, ou seja, é a segunda música que vamos ouvir de seguida dos GNR. Daqui a pouco vou voltar para as despedidas do nosso Musicalia. Até já! Oh! terminamos então com duas músicas de trabalhos recentes do grupo. Aliás, a última mesmo deste trabalho lançado em 2010. Vamos ficar com Asas Elétricas, lançado em 2002. O álbum dá pelo nome de Câmara Lenta. Vamos ficar por fim com um tema que tem um nome no título, aliás, um nome no mínimo original. Chama-se O Clube dos Encalhados. E é música deste álbum Retropolitana, então de 2010. É desta forma que fechamos o musical de hoje, esperando que tenha a continuação de uma ótima noite. Já a seguida, Joana Santos traz-lhe mais uma noite entre todos. Fique bem e até amanhã. Beira-mar plantado, Conhecer alguém, sorriso alugado. Bem-vindo ao clube dos encalhados. Soltar amarras, romper costuras. As velas a brilhar. Fechar a barra, sentir tonturas. As estrelas do pai. A festa na praia do afogado. Dançar, mergulhar num copo delgado. Fechar a barra, sentir tremuras. E as conchas a costura. Ficar ouvir as estrelas do bar. Costuras. Velas a brilhar. Fechar a barra, sentir tonturas. As velas brilham. Soltar amarras, romper costuras. Ficar a ouvir as estrelas do bar. Ficar a ouvir as estrelas.